Fazer agora uma música aqui que foi nosso início, música de autoria de Belly Damasceno e Inho Damasceno. Com certeza você conhece. E quem sabe vai cantar com a gente, viu? Onde tudo começou. Sucesso do volume 1, vem! E acabou, não dá mais. Segue seu caminho e me deixa em paz. Vou viver se você, mas pra você não volto mais. Por favor, me deixe em paz. Toca, Brasilão! Aconteceu uma história entre você e eu. E eu amei muito mais do que devia. Fiz loucuras, planejei teus planos, sem saber que tudo era engano no amor. E você não deu valor. Você brincar mais uma vez com meu coração. E acabou, não dá mais. Segue seu caminho e me deixa em paz. Vou viver sem você, mas pra você não volto mais. Acabou, não dá mais. Segue seu caminho e me deixa em paz. Vou viver sem você, mas pra você não volto mais. Por favor, me deixe em paz. E agora chora, pedindo pra voltar. Não quer não. Mais uma vez com meu coração. E acabou, não dá mais. Segue seu caminho e me deixa em paz. Vou viver sem você, mas pra você não volto mais. Acabou, não dá mais. Segue seu caminho e me deixa em paz. Vou viver sem você. Joga baixinho, maestro, que a galera vai cantar com a gente. Vem, vem. E acabou, não dá mais. Segue seu caminho. Vou viver sem você. Acabou, não dá mais. Segue seu caminho e me deixe em paz. Vou viver sem você, mas pra você não volto mais.